Salvador, é o 6201 da Oceanair, com informação Romeu. Prossiga. Autorização Galeão. Gente, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19 decimal 8, aciona 5471, no coteja. 360, Rio Galeão, Upper Zulu 10, da El, Leda Bridge. Para interceptar o via, 1985471. Cotejamento correto, chama para pushback sulamento. Reportar, obrigado. Uno 885, Zulu. Chame o centro Recife agora na frequência 260. Seu plano pronto para a cópia. Autorizado Recife, nível 350 via Upper Whisk 58, saída Puca Transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19 decimal 8, aciona 5472, coteja. Correto, chama para pushback sonamento. Gente, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da El, Leda Bridge. decola da 1-0, curva à direita, controle 119.8, aciona 5466, coteja. Planejamento correto, chama para pushback sumamento. Alô, Salvador, muito boa noite, é o TAN 3850, na posição 7, temos informação, Romeu. 3850, autorização Fortaleza. Afirmativo. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5475, coteja. Afirmativo, autorizado 370 para Fortaleza, via Upper Zulu 19, decola da 10 com curva à esquerda, no sentido da saída Momo, transição Frote, aciona 5475, controle 19.8. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamar a pushback sonamento. É o 5526. Controle Salvador, na escuta. Opa, desculpa, é o controle Salvador. É, possibilidade de coordenar o preço aproar o Alfa 9363, tá presente? Ok, isso está próximo a terminal da. Ao fim do terminal de Salvador. Submanteu no 50, só precisa direto ao centro na frequência no 2545. Alternando 2085, solicita ao centro, direto ao centro. Ok, senhor Salvador, 2545, muito obrigado, bom final de semana. Boa. Bravo 083, Lieutenant U, 4,000 feet, at Meteor 1016, on bom for arrival. Squawk ID. Good. Frente 3662, autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Saída Puka, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 5474, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Autorizado, chama para o táxi 3662. 40, altimetro Fortaleza. 21125 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no noite, decimal meia, bom voo. Salvador 3858 na posição, está pronto para o buscamento pela meta. 22 aeronaves falaram ao mesmo tempo, 6310, entendi que está no portão 2, qual é o outro? É o 3858 no 7. Sente o 3858, aguarde. Aguarde, ainda não temos contato visual com a aeronave sendo no táxi devido à estrutura aí no meio do setor. Aguarde mais um minuto. Pode ser, está aguardando o 3858. É 310, vai aguardar a aeronave que já iniciou o táxi, precisando de mais um ou dois minutos. Agora autorizado, chamar o táxi. Eu aqui, vou mandar para o táxi 3258. Objeto 6748, a sua identificação, chegada mal, desse mantenha 2 mil pés de ajuste 090. Autorizado. Negativo, ITAP. Zero, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Aguarde, será o próximo para pushback no setor. Está pronto para o táxi, o TAN 3858 com 131 a bordo, tem 3,50 alternando João Pessoa. 7131 a bordo, altímetro 10 no meia, aguarde para o táxi. Deixa aguardando para o táxi. Sr. Salvador, boa noite, Santa 3662, saída pública, passando 3.1. 3662, contato ao radar da colagem, submantendo 370. 370, Santa 3662. O 3258 pode prosseguir até através da Juliette? Até através do 612, 3858. 7330, QAB 154, Eterna, Centauro, autonomia 0330. 7114 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, ponto de espera Torre 1 noite, esse homem é bom voo. E Alfa, ponto de espera Torre 1 boa. 3858, segue via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, esse mal meia, bom voo. Obrigado, tchau. Solo Salvador, poxa, né, 6201-05, pushback, acionamento é pronto. 7601, aguarde, tem um 09, vai passar na retaguarda. 7601. O seu perfil da saída, aguarde. É, passando 7601. No, autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi 6201. Né? Tem 5827, a aeronave ainda está passando a retaguarda, mais um minuto. Agora autorizado, chama para o táxi.